primeiro mês ele traz flores, chocolate dos mais caros. Um passeio apaixonante que vira porta-retrato. Uma lábia, diálogo como se fosse ensaiado. Tática psicológica, sentimentos planejados pelo amor. Se envolveu, esqueceu a dignidade, distorcendo fidelidade pra uma qualidade. Quantas mais caíram num conto da Cinderela, traz as marcas da agressão no álibi da queda, aonde a língua se torna o músculo mais fatal pra suportar cada porrada da agressão verbal. Imposição de atitude, limitação de tarefa, dominação forçada sem poder andar com as pernas. Sem intenção era interesse, aspecto familiar. Plantas que se tornou propriedade particular de um machista autoritário, consequência do passado. Maus tratos tomaram lugar do abraço. Cadê o príncipe cantado com café na cama? Cadê as pessoas que protegem e ajudam quando chama? Filhos crescem vendo o pai bater na cara da esposa, uma herança repassada pra que a filha também sofra. Quantas vítimas do tráfico do corpo impecável, leilão pro milionário, compra como se fosse um gado. Sofreu calada pra não expor as injustiças. Lei Maria da Penha não dá seguro de vida, não. 12 de maio sem poder comemorar, não adianta presentear vítimas como Eloá, cê sabe, sempre vai ter um caso. Não é sexo frágil quem perde a vida e vira vítima pro capitão do mato. Tapa na cara, tinha que ter reação da comoção, do seu perdão, desculpas em vão. Na volta pra casa, pelos cabelos arrastada, roupa tirada, boca calada, inocência arrancada. Errado a prevenção de como se deve andar. O curto não é passaporte ou convite pra estuprar. Ninguém devolve, ninguém paga. Muito sofre esse calo roxo atrás da maquiagem. A dor em forma de lágrima, silêncio nesse momento em andamento. Uma vítima no quarto e um parente violento, mas um que não aceita o fim do relacionamento. Sequestra, ameaça, maltrata, se mata e acaba com um tiro no peito. Eu vou contando os corpos e você a mãe a menos. Eu vou observando quantos desses ficam presos. Muitos só vão dar conta quando acontecer em casa. Quantos filhos entraram na briga pra não ver a mãe esfaqueada. A injustiça que tira a sua vida é a mesma que te limita a denunciar, nem que for uma pequena ação de briga. Sofreu calada pra não expor as injustiças. Lei Maria da Penha não dá seguro de vida, não. 12 de maio sem poder comemorar, não adianta presentear vítimas como Eloá, cê sabe, sempre vai ter um caso. Não é sexo frágil quem perde a vida e vira vítima pro capitão do mato.